Caos do Subúrbio. Aí, pra gente que acha que Caos do Subúrbio só tem MC previsível, que somos mais do mesmo. Segura a caixa de Pandora. Segura! Vai! É um perigo contra a cultura imposta. É o caos. O caos. Nós é a rebordosa. Homens de Marte dando a letra escarlate. Traços universais, o espelho de quem rebate. Os bate-bate do barulho da reforma dos embrulhos. Situados no obscuro. Ai, segura, vagabundo. Pego pose e rimo, poesia assassina. Na terra de Neandertal, nossa verdade é desprendida. Ninguém é mais que ninguém. É importante sempre olhar além. Vai, solta o preso, solta o preso. A vida é a disputa, mudança enche as panças. Vale o corre se não muda. Não senhor, não mais, quero mais paz. Já está a cabana do pai Tomás. Sai, capataz. Imagens forjam poucas, histórias indistintas. Nos muros jogam tintas, visualizo obras-primas. Cada melodia é um livro aberto no beat. Este caldeirão não é sopa, acredite ou duvide. Palavras não vão, voltam uma tangente boa. Na boa, não à toa, jogar toalha à toa. Não é à toa. Sabedoria é doce, um sorriso mata um livro. Na rua, é onde começa o tropeço do vadio. Assim é o corre, taca pedra no holofote. Siga, arrisca a trilha que te envolve. Sei quem sou, onde estou, pra onde vou. De onde eu vim, onde quero chegar. É importante pra poder situar. Porque é assim que se faz a caminhada. Sei quem sou, onde estou, pra onde vou. De onde eu vim, onde quero chegar. É importante pra poder situar. Porque é assim que se faz a caminhada. Aberta a caixa de Pandora, quatro jogados pra fora. Estavam longe dos padrões, versavam rimas tortas. Bombavam nas aortas, enfeitiçavam o público. Eu já ouvi falar desses caras. É o caos do subúrbio. É Luiz Preto, GG, DJ Paul, Eliabe. Não, não, não é miragem. Abandone as vaidades, não espere quilates. Ouro, joias, mansão. Aqui é o rebate, a mais pura subversão. Então baixa essa guarda, escute e curta. Critique, ressonde de vanguarda. Igual ao canto, sua revanço puro. Igual cantarolavam nos navios bem lá no fundo. Mensagem que liberta e que te faz sentir orgulho de ser representante da quebrada em que cresceu, que viveu e não se corrompeu. Mas tá difícil, sofrido, incompreensível. O auge estupendo do sucesso inatingível. A todos preta, todas preta, é muita treta de aves preta e te sujeita. Da ascensão à queda perfeita. E o nocivo corrosivo que era ativo passa a ser um submisso. Um simples mero ser promíscuo. E os moleques da quebrada que te ouviam e te via como ídolo, agora acham seu discurso pífio, ridículo. Perde o sentido, esquece de suas raízes. E aí se afasta do que fortalece. Aí não. Sei quem sou, onde estou, pra onde vou. De onde eu vim, onde quero chegar. É importante pra poder situar. Porque é assim que se faz a caminhada. Sei quem sou, onde estou, pra onde vou. De onde eu vim, onde quero chegar. É importante pra poder situar. Porque é assim que se faz a caminhada. Eu sei quem sou, aonde estou, pra onde vou. De onde eu vim, onde quero.